dá-me um pouco, por favor, desse teu precioso tempo. Pois talvez não dê mais tempo de outra vez anunciar. Pois a vinda do Senhor será repentinamente. Eu te peço, vem à frente, ouça que eu vou falar. Os prazeres deste mundo são vazios passageiros, mas os escritos da palavra são sinceros, verdadeiros e desprende deste mundo. Ouçam os conselhos meus, receba a plenitude, a salvação de Deus. Dá-me um pouco, por favor, desse teu precioso tempo. Pois talvez não dê mais tempo de outra vez anunciar os prazeres deste mundo. São vazios passageiros, mas os escritos da palavra são sinceros, verdadeiros e desprende deste mundo. Ouçam os conselhos meus, receba a plenitude, a salvação do de Deus.